agora mais um programa com a qualidade CBN. A rádio que toca notícia. CBN Turismo, o melhor roteiro. Dicas, entrevistas e reportagens especiais do setor que movimenta 6% do PIB brasileiro. Gente que pensa e faz o turismo em Foz e região. CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Oferecimento La Bella Tavola Restaurante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Itália. No Dia Mundial do Turismo, boas notícias para celebrar. Além dos investimentos cada vez mais constantes por parte da iniciativa privada e do poder público em Foz do Iguaçu, da consolidação dos números do turismo iguaçuense e do crescimento da cidade como destino nacional e internacional de eventos, o reconhecimento das opções turísticas de Foz do Iguaçu vem das mais diferentes fontes e partes. Uma delas é a revista Viagem e Turismo, que entregou nesta semana a 14ª edição do prêmio ou melhor de viagem e turismo, em diferentes categorias. Foz do Iguaçu, mais uma vez, foi premiada, figurando como o melhor destino de ecoturismo do Brasil. A premiação é um reconhecimento, acima de tudo, à profissionalização do turismo da cidade e aos esforços de mudança da imagem da região fronteiriça junto ao público e também aos próprios agentes de mercado, que antes enxergavam Foz do Iguaçu apenas como um local de compras, um ponto de passagem até o Paraguai, deixando em segundo plano até mesmo o atrativo de maior impacto na região, que é a beleza das cataratas. Parabéns a todos os envolvidos, parabéns à gestão integrada, aos setores públicos e privados e a todos os profissionais que se esforçam diariamente para fazer com que o turismo da cidade seja cada vez mais um fator de desenvolvimento social, cultural e econômico. Participe do CBN Turismo, interaja conosco. O e-mail é o cbnturismo@cbnfoz.com.br, twitter.com/cbnfoz, facebook.com/cbnfoz e também nossa página na internet cbnfoz.com.br. Foz do Iguaçu, 27 de setembro de 2014, Dia Mundial do Turismo. Bom dia! Natural de Foz do Iguaçu, alpinista Valdemar Niklevitz lança livro no qual conta façanhas como a tirolesa nas cataratas. A audiência pública convocada para amanhã deste sábado debate projeto de concessão do Centro de Convenções e a iniciativa privada. Premiação homenageará personalidades dos 100 anos do turismo na cidade de Foz do Iguaçu. Parque Nacional do Iguaçu terá horário diferenciado no dia das eleições. Ruas de Puerto Iguaçu, na Argentina, já podem ser vistas no serviço Google Street View. 11 horas e 6 minutos, CBN Turismo volta em instantes, depois do intervalo, com estas e outras informações. CBN Turismo. Voltamos a apresentar CBN Turismo com Guilherme Wojtkowski. Onze horas e 12 minutos aqui na cidade de Foz do Iguaçu. A temperatura neste momento é de 22 graus aqui na cidade. E a previsão do tempo para este fim de semana na Terra das Cataratas é de tempo instável. Para hoje devemos ter pancadas de chuva no período tarde e também no período noite. A temperatura máxima não passa dos 27 graus. Para amanhã, domingo, pancadas de chuva ao longo do dia, temperaturas entre 20 e 27 graus. Temperatura também oscilando, especialmente no período da tarde, né, aumentando aí para 27 graus e os ventos entre 21 e 28 km por hora. Esta é a previsão do CIMEPAR, Instituto Meteorológico do Estado do Paraná. Para segunda-feira, previsão de chuva, temperaturas entre 18 e 27 graus. Terça-feira, o tempo melhora um pouco, teremos apenas algumas pancadas de chuva, segundo o CIMEPAR. Já para quarta-feira, pancadas de chuvas e trovoadas, temperaturas entre 21

Hoje nós comemoramos o Dia Mundial do Turismo e Foz do Iguaçu completou 100 anos esse ano, então é tudo muito simbólico. Então a gente queria arrumar uma forma, né, de homenagear o setor e, claro, as pessoas que fizeram acontecer, né, obviamente. E vamos até aproveitar para explicar um pouquinho de como que funciona, porque este prêmio, ele dará homenagens a 100 personalidades que fizeram parte, fazem até hoje, né, da história do nosso turismo. Isso. E, assim, a gente quer envolver, inclusive, a comunidade. Então, nós estávamos já faz, acho que uns 2 meses que nós estamos sentando e tentando analisar, montar um formato para esse projeto e conseguimos definir, então já foi oficialmente lançado, né, pelo site cliquefozdoiguaçu.com.br/prêmio 100 anos do turismo. E nós vamos, então, nós queremos que as pessoas indiquem pessoas que consideram, que elas consideram que tenham feito, né, que sejam relevantes para o turismo aqui de Foz do Iguaçu. Ah, meu pai trabalhou em tal ano, meu avô tem um vizinho, uma prima. A gente quer essas pessoas. Então, a gente precisa dessas indicações para nós montarmos as 100 personalidades, né, que vão ser avaliadas pelo Contur, uma comissão que foi montada ali pelos representantes do Contur. Até porque, com o passar do tempo, foram muitas e muitas personalidades e a gente sabe como funciona, né? Às vezes sai uma leva, entra outra leva de trabalhadores e muitos personagens acabam ficando, digamos, esquecidos, assim. Então, a ideia realmente é fazer com que o maior número de pessoas dê sua contribuição para que você tenha uma lista mais plural possível. Exatamente. Então, até nos livros mesmo que tem lá, tem registro, né, de nomes, mas, por exemplo, não tem data, não tem muita história, tem só o nome. Então, quem foi essa pessoa? Então, se a gente tem ajuda da população de Foz do Iguaçu, que tem que indicar, né, o nome e explicar por que está indicando essa pessoa, então vai contar um pouquinho da história desse indicado. Então, o que também é muito legal para a gente vai conhecer, nossa, quantas pessoas, né, através disso. Então, nós queremos muito que essas histórias cheguem até nós, até para fazer o prêmio acontecer. E quem está nos ouvindo agora, inclusive, não vamos deixar passar a oportunidade, né? Porque aquela coisa, às vezes a gente está fazendo uma coisa, aí vai fazer outra, acaba distraindo, deixa passar. Através da internet é possível fazer essa indicação? Como é que funciona e qual o endereço já para quem está nos ouvindo agora já digitar ali e entrar? Isso, é através da internet, então você vai entrar no site do projeto, então cliquefozdoiguaçu.com.br/prêmio 100 anos do turismo. Esse 100, no caso, é numeral, né? E já sim, de cara, vai ter lá, indique. Então, a pessoa vai entrar vai clicar nessa imagem que está lá e vai surgir um formulário para deixar, então, a indicação. E eu observo até navegando no site ClickFoz que vocês colocaram alguns critérios que devem ser observados. Exatamente. Ao fazer essa indicação. Quais são esses critérios? Isso. Então, para a pessoa receber o prêmio, ela vai receber notas, vamos dizer assim, que essas notas serão dadas pela comissão lá dos representantes do Contur que foi montada. Também quero deixar claro que, caso um dos representantes do Contur seja indicado, ele está automaticamente desligado dessa comissão. Então, ele pode escolher, ou trabalha avaliando, ou não, quero tentar ser indicado. Então, os dois não é possível. Então, os indicados vão ser avaliados pelo pioneirismo, empreendedorismo, se foi dirigente de alguma entidade, a relevância que ele teve, né, do trabalho que ele teve, e as indicações da comunidade. Então, se uma pessoa recebe mais de uma indicação, se a família resolve indicar aquela mesma pessoa, isso dá mais pontos para ele. A gente vai, como se fosse assim, vai ter, grosso modo, uma nota de corte. Então, as 100 pessoas que tiverem as notas mais altas dentro desses critérios, no fim, receberão a homenagem. E pode parecer que 100 personalidades é um número bastante grande, mas, enfim, analisando até a história do turismo de Foz do Iguaçu, vai ser complicado escolher 100, né? Vai ser complicado, olha. Vou dizer que a comissão vai ter um trabalho árduo aí, porque Foz do Iguaçu, com seus 300 mil habitantes que já chegou, né? É impossível quem não tenha um pezinho no turismo. Então, o trabalho vai ser difícil, mas com certeza vai ser gratificante. E para fazer essa premiação também, eu imagino que vocês estejam trabalhando com uma série de parceiros. Quem são até esses parceiros que estão apoiando essa iniciativa? Exato. Então, esse projeto é uma realização da Gestão Integrada de Turismo de Foz do Iguaçu. A execução é do Clique Foz e do Polo Iguaçu, com o apoio do Hotel Bourbon, da Itaipu Binacional e da Secretaria Municipal de Turismo. E você, até como profissional que trabalha nessa área do turismo, vamos aproveitar o gancho do Dia Mundial do Turismo e falar um pouquinho sobre essa nossa atividade. Como é que você tem acompanhado até a repercussão de Foz do Iguaçu nos meios de comunicação? Porque se nós voltarmos 10 anos no tempo, havia uma imagem ali de Foz do Iguaçu um tanto até arranhada, principalmente quanto ao público nacional aqui no Brasil. Como é que você tem acompanhado nos meios de comunicação e nas mídias sociais? Olha, Foz do Iguaçu melhorou e muito lá para fora. A imagem de Foz do Iguaçu, que antes era atrelada à questão de contrabando e questão de até de terrorismo, que surgiu uma época. E agora não, agora é Cataratas, é um dos destinos mais procurados do Brasil, Itaipu, então, e está vindo cada vez mais empreendimentos para o turismo, hotéis, né, shoppings. Então, Foz do Iguaçu está crescendo aqui dentro e, consequentemente, isso está sendo refletido lá fora. Então, com certeza, Foz do Iguaçu cresceu muito e está de parabéns por todo o trabalho que tem sido realizado. E daqui a pouco, inclusive aqui no CBN Turismo, eu vou conversar com o Valdemar Niklevitz, ele que é um dos embaixadores aqui de Foz do Iguaçu. Com certeza. E uma das imagens que mais me marcou foi a questão da tirolesa que ele fez nas cataratas. Para precisa sangue frio para aquilo, né? Gente, aquilo foi sensacional, né? Então, isso também com certeza ajudou a levar Foz do Iguaçu lá para fora de uma maneira muito positiva. Letícia Lichakovsky, representante da organização do Prêmio 100 Anos do Turismo. Vamos repetir, não cansa, né, quando o assunto é esse. Vamos repetir novamente aqui o endereço para quem quer participar, indicar, colaborar. Então você entra lá no cliquefozdoiguaçu.com.br/prêmio 100 anos do turismo. 100 anos, 100, né? Isso, numeral. Ali. Muito obrigado por essa participação aqui na CBN. Obrigada pelo convite. E a seguir no CBN Turismo, logo depois do repórter CBN, eu vou conversar com o alpinista Valdemar Niklevitz, iguaçuense, que escalou os principais picos do mundo e divulgou as paisagens da região fronteiriça através de façanhas, como é o caso aí da tirolesa nas cataratas e também o rapel na Ponte da Amizade. CBN Turismo até meio-dia nas ondas da Central Brasileira de Notícias. Já voltamos. Estamos apresentando CBN Turismo. Voltamos a apresentar CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Horas e 33 minutos, tempo nublado aqui na cidade de Foz do Iguaçu e realizado na manhã da última segunda-feira, o abraço coletivo no zoológico Bosque Guarani, aqui em Foz, pode entrar para o Guinness Book, o livro dos recordes. Cerca de 1000 pessoas participaram da atividade promovida pelo Coletivo Educador de Foz do Iguaçu e pelo Instituto Federal do Paraná. O abraço coletivo foi realizado em alusão ao Dia da Árvore, celebrado no domingo passado, e contou com a participação de ativistas ambientais e alunos de escolas de Foz do Iguaçu. A marca será validada pela empresa responsável pela auditoria dos recordes no Brasil, mediante verificação da lista de documentos dos participantes. E os atrativos de Foz do Iguaçu foram divulgados em 2 eventos internacionais por parte da Gestão Integrada do Turismo Iguaçuense. No dia 16, Foz participou do 5º Workshop Brasil Sensacional, realizado em Lima pela Embaixada do Brasil no Peru. E de quinta-feira até amanhã, Foz participa da Expo de Turismo do Japão 2014, a JATA, na cidade de Tóquio, uma das principais feiras de turismo da Ásia. O evento reúne profissionais e associações especializadas em congressos e programas de incentivo de diferentes países, trazendo compradores internacionais interessados nos destinos para eventos e viagens de incentivo, valorizando o mercado turístico global. Boa notícia para quem quer sentir o gostinho de estar do lado argentino da fronteira antes mesmo da travessia das aduanas da Ponte Tancredo Neves. Desde quinta-feira já estão disponíveis no serviço Google Street View as imagens das ruas da cidade de Puerto Iguaçu. Além de fazer um passeio virtual pelas ruas do centro e dos bairros, é possível também percorrer as estradas e chegar até o portão do Parque Nacional Iguaçu, que abriga o lado argentino das cataratas. As imagens foram captadas em fevereiro de 2014 e fazem parte de um pacote que contempla mais de 100 cidades argentinas, entre elas a capital Buenos Aires. E lembrando que aqui do lado brasileiro, Foz do Iguaçu já conta com esse serviço desde o ano de 2012. E a reforma na pista do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu está em fase final e, por este motivo, 3 voos já voltarão ao horário normal a partir de quarta-feira. A previsão é de que a reforma seja finalizada na sexta-feira e logo depois o terminal voltará a funcionar integralmente às 24 horas. O investimento foi de aproximadamente R$ 9 milhões. Ainda falando de obras, as obras de reforma da Ponte da Amizade devem começar no dia 1º agora de outubro. O comunicado foi feito durante a assinatura da ordem de serviço das obras, que aconteceu na terça-feira na sede do DENIT em Foz do Iguaçu. A reforma da ponte está prevista para acabar no final de 2015. Em seus 600 metros de extensão, a Ponte da Amizade passará por uma grande reforma. O asfalto será recapeado, serão substituídas as juntas de dilatação. Toda a passarela de pedestres será coberta e a ponte ganhará pintura, nova iluminação e também novas grades internas e externas. Serão construídos ainda postos da Polícia Federal fechados e com ar-condicionado ali nos pilares da ponte. A obra começará com a limpeza externa e a pintura. Aproximadamente 100 empregados irão trabalhar para a reforma, que deve durar até setembro ou outubro de 2015. CBN Turismo. Converso agora aqui na CBN com ele, que é um ilustre filho aqui da cidade de Foz do Iguaçu, Valdemar Niklevitz. Representou Foz do Iguaçu, representou o Brasil, o Paraná, em vários cantos do mundo. Está lançando agora um livro autobiográfico chamado O Brasil no Topo do Mundo. Lançamento agora dia 25, na cidade de Curitiba. Espera-se também para breve um lançamento aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Mas vou deixar aqui nosso entrevistado falar. Bom dia, Valdemar. Bom dia, Guilherme. Prazer falar contigo e com os amigos de Foz do Iguaçu através da CBN. Como é que surgiu a decisão até para escrever este livro contando um pouco da sua trajetória? Bom, Guilherme, eu sempre procurei registrar aquilo que eu fiz, as minhas expedições, em fotos, em diários. Esse, na verdade, é o meu quinto livro. A grande diferença dos outros livros é que esse conta, de fato, a minha história. É uma autobiografia fotográfica. A ideia era reunir todo o meu trabalho num livro quando eu completasse os 20 anos de carreira. Eu conto o início da minha carreira profissional de alpinista quando eu escalei o Aconcagua, em 1988. Então, na verdade, esse livro era para ser lançado em 2008, quando eu completei os 20 anos, não foi, por uma série de dificuldades, inclusive financeiras. E aí também eu percebi que a minha história era um pouco grande demais. E foi difícil terminar de escrever essa história, foi muito difícil selecionar as fotografias. O livro deveria ter sido lançado então em 2012, ficou para 2013. E agora está chegando ao público aí em 2014. Eu acho que, Guilherme, todo mundo saiu ganhando com isso. O livro ganhou mais páginas, mais fotos, mais história, porque tem até a minha última expedição agora, no período da Copa do Mundo. Eu estava no Peru, escalando montanhas, e essas fotos, e essas últimas escaladas estão no livro. Então, um livro bastante completo, que começa aí em Foz do Iguaçu. O primeiro capítulo é Nasci em Foz do Iguaçu, é o nome do capítulo. O capítulo são sempre precedidos do ano, então é 1966, Nasci em Foz do Iguaçu. E vem até 2014, que se chama 2014, Vou Continuar Levando o Brasil Rumo ao Topo. E eu confesso até que uma das experiências mais impactantes que eu pude observar foi a sua travessia nas Cataratas do Iguaçu. Claro, tecnicamente há desafios maiores, imagina escalar o topo do mundo realmente, mas como é que foi essa travessia nas Cataratas do Iguaçu na época da campanha das Maravilhas da Natureza? É, Guilherme, essas, na verdade, foram feitas duas tirolesas, uma em 2001 e a outra em 2011. E não é tão simples assim, Guilherme, é um grande desafio, é algo extremamente arriscado e foi feito com muito cuidado, com muita técnica, com muita perícia. Graças à competência não só minha, mas de toda a minha equipe, né? E do apoio que nós tivemos aí em Foz, do pessoal do Parque Nacional do Iguaçu, pessoal das Cataratas, pessoal da Prefeitura, pessoal de Itaipu, que nas duas tirolesas estiveram nos dando todo o apoio, muito importante para que tudo desse certo, que fosse feito com segurança e que fosse feito aquela referência do ser humano diante da grandiosidade das cataratas, que realmente são uma das maravilhas do mundo, né? A primeira vez, em 2001, era um desejo pessoal que eu tinha de fazer essa tirolesa. Eu brinco assim que desde pequenininho, quando eu estava em Foz do Iguaçu, eu tinha esse desejo. Na verdade, esse desejo veio depois, quando eu comecei a escalar e vi que existia a possibilidade de fazer uma tirolesa aí, o que seria possível, né? E depois, sim, em 2011, em razão da eleição, da competição, né, de eleger as novas sete maravilhas da natureza, e aí fui, aí sim o parque me chamou, né, foi feito um convite dos amigos de Foz, falou, pô, você não quer repetir a tirolesa? Eu achei ótima a ocasião, foi refeita essa tirolesa, e eu adoraria fazer uma terceira vez, Guilherme, uma quarta vez, porque as duas vezes que eu fiz, eu me emocionei de uma forma incrível, eu achei que seria legal, que seria bacana, mas ao estar pendurado ali exatamente no centro da Garganta do Diabo, olhando aquele turbilhão de águas, assim, você tem que ter um pouco de autocontrole, porque se você olhar para o movimento da água, para a queda em si, do Salto União, que é aquele salto central ali, bem na fronteira da Argentina com o Brasil, você pode ficar até um pouco mareado, assim, porque dá a impressão que tá havendo uma implosão, mas na verdade é uma implosão de águas, né? Então tem que ter um pouco de controle, o vento também, o deslocamento do ar, a água. Às vezes de longe parece que é bem tranquilo, mas lá no momento você está bastante sofrendo toda essa pressão da água, pressão do vento, e se deslumbrando com a maravilha da natureza que são as cataratas, né? Então foi um dos momentos mais marcantes da minha vida. Eu saí dali chorando as duas vezes, e as duas tirolesas estão retratadas no livro. Está lá 2001, a primeira tirolesa, contando os detalhes. 2011, novamente, a tirolesa em destaque no livro. Ou seja, é um livro de alpinismo? É livro das escaladas do Valdemar? Mas traz a sua história como um todo. Então, trechos de relatos de expedições pouco conhecidas, escaladas em lugares longínquos, as tirolesas na Catarata do Iguaçu, tudo isso vai para o mundo inteiro agora, Guilherme, porque o livro está em português e inglês. Os principais clubes alpinos do mundo vão receber um exemplar desse livro, como o Clube Alpino Americano, o Clube Alpino Francês, o Clube Alpino Italiano, do qual eu sou sócio. Vou mandar esse livro para a Rússia, para o Cazaquistão, para a Nova Zelândia, para a Austrália. Então, todo mundo vai poder lá abrir e ver as escaladas que o Valdemar fez, que algumas são conhecidas, como o Everest, como o K2, mas também, de vez em quando, chega lá e fala assim, pô, o que é isso aqui, Guilherme? Essa cachoeira, onde é que é? E essa pessoa pendurada? Ou seja, é uma forma da gente também estar levando o que nós temos em Foz para o mundo através desse livro. E é inevitável perguntar a respeito da escalada do Everest, primeiro brasileiro a chegar ali no topo do Everest. Como é que foi essa façanha e o sentimento também de chegar com a bandeira lá em cima? Foi muito legal, Guilherme. Primeiro porque na vida de um alpinista, chegar no alto da maior montanha do mundo é muito marcante. Tanto do lado pessoal, da realização de um grande sonho, quanto do lado profissional. De fato, quando eu tinha ido ao Everest a primeira vez em 91, não consegui chegar lá em cima, cheguei a 500 metros, a 300 metros, perdão, do ponto mais alto. O tempo estava muito ruim, eu fazia parte de uma expedição francesa. Isso aumentou muito o meu desejo de chegar lá em cima. E em 95, 3 anos e meio depois, eu consegui chegar lá em cima. E alavancou a minha carreira em que sentido? A partir do momento que eu voltei para o Brasil, eu consegui, então, finalmente, né, depois de alguns anos de batalha, para eu poder ir para o Everest a primeira vez, eu escalei um prédio de 3 andares aqui em Curitiba, eu fiz um rapel na Ponte da Amizade, ou seja, fui até no meio da Ponte da Amizade, são 90 metros de altura, joguei uma corda, né, e fui até a ponta dessa corda e subi, deixei abrir uma bandeira que estava escrito tudo pelo Everest, que era uma campanha que eu fiz para poder arrecadar dinheiro, né, para poder ir para lá, pagar os meus custos. Eu não consegui nem metade do que eu precisava em 91, por isso que uma das razões que eu não cheguei lá em cima foi a questão material, eu não tinha equipamentos muito bons para isso. Felizmente, em 95, sim, eu fui com todo o patrocínio que eu precisava. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu consegui alavancar, então, outros projetos após a escalada do Everest. E uma outra coisa importante é que as empresas começaram a me chamar para fazer palestras motivacionais. Inclusive, muitas delas eu faço aí em Foz do Iguaçu, porque Foz do Iguaçu hoje é um dos grandes centros de eventos do Brasil, por que não dizer do mundo. Então é um privilégio para as pessoas fazerem a sua reunião de trabalho, seu congresso, seu workshop aí em Foz, e ao mesmo tempo ter acesso, né, às cataratas, ao Paraguai, à Argentina, Itaipu, conhecer um pouco do que Foz oferece. Né? Então, eu tanto que o capítulo 95 é a conquista brasileira da maior montanha do mundo. E o capítulo 96, que daí para frente, é 1996, a vida muda após o Everest. E realmente mudou minha vida. E felizmente, né, eu consegui aproveitar essas oportunidades com muita seriedade, com muita disciplina, com muito profissionalismo, com muita dedicação e chegar até onde estou hoje. E para mim realmente é um privilégio nós podermos manter essa conversa aqui na CBN, porque o seu exemplo inspirou muita gente, inclusive no Paraná, no Brasil. Eu tenho certeza que este livro também, O Brasil no Topo do Mundo, chegará aí a muitas mãos em todo o país e no exterior. É um livro com 420 páginas e mais de 1000 fotografias? Guilherme, o livro tem 1320 fotografias. Eu tenho milhares de fotografias. Antigamente a gente fotografava com filme, né? Filme negativo e filme positivo, que são os cromos, os slides, né? Só de cromos eu tenho mais de 40 mil cromos. Antigamente se fazia foto, o filme tinha 12 fotos, ou 24, ou 36. Antes de fazer uma foto, você pensava 10 vezes, porque senão o filme podia acabar, né? Hoje não, hoje é foto digital, você faz milhares de fotos, cartões com vários gigas, né? Eu tenho aí mais de 60 mil fotos, quer sejam cromos ou fotos digitais das principais montanhas do mundo. Então foi muito difícil selecionar essas fotos, o livro era para ter 300 páginas, foi crescendo, acabou com 420. O livro ganhou o prefácio do Pelé, uma honra ter o prefácio do Pelé nesse livro, que conta a história da minha vida. A bandeira que eu levei para o Everest 95 foi recebida das mãos do Pelé, e a gente mantém um certo contato desde então, em razão do Hospital Pequeno Príncipe, que a gente tem aqui em Curitiba. Ele é o nosso padrinho, ele ajuda a gente a angariar fundos para o Pequeno Príncipe, que é o principal hospital de crianças do Brasil, um dos principais do mundo, né? E está lá, ou seja, é o Brasil no topo do mundo? Eu acho que sim, esse livro. É o esforço de um atleta, de um brasileiro, de levar a bandeira do Brasil aonde ela nunca esteve antes. Mas eu acho que também é um momento de Foz, né, ser lembrada como um dos topos do mundo, do Paraná ser lembrado como um dos topos do mundo, tem as nossas montanhas aqui da Serra do Mar, dos Andes serem lembrados como um dos topos do mundo, porque eu vou muito para os Andes, esse ano já fui para o Equador, já fui para o Peru, das montanhas serem lembradas, né, como um todo, como um topo do mundo. E o ser humano depende muito das montanhas. As montanhas representam para nós a nossa principal fonte d'água potável, né? Então, por isso que é importante a gente preservar as matas que tem nas montanhas, lá que estão as nossas nascentes, e por isso que a gente poderia fazer um esforço, e devemos fazer um esforço, Guilherme, ouvinte da CBN, de evitar, né, colaborar para o aquecimento global, porque esse aquecimento global está levando ao derretimento dos glaciares, e nós não temos glaciares, neves eternas no Brasil, mas povos aqui dos Andes, dos Alpes, do Himalaia, onde tem montanhas nevadas, estão sofrendo graves consequências, porque esses glaciares estão se extinguindo, estão se desaparecendo, as fontes d'água estão secando, os rios estão secando, e vilas, cidades estão ficando sem água, já está havendo um processo de desertificação muito grande em vários lugares do mundo. Felizmente, no Brasil, a gente tem água em abundância, mas isso não significa que a gente não tem que cuidar desse patrimônio natural que é a água. E daqui a pouco eu vou colocar, inclusive, no site da CBN, essa nossa conversa aqui no cbnfoz.com.br. Quem quiser saber mais a respeito do livro O Brasil no Topo do Mundo, tem opções na internet também para saber mais sobre este livro e o projeto, enfim, sua autobiografia como um todo? Tem, Guilherme, ainda bem que você lembrou. O livro, ele tem um site, eu tenho o meu site, que é nicklevix.com.br, mas o livro ganhou um site próprio. É o nome do livro, O Brasil no Topo do Mundo, tudo junto, obrasilnotopodomundo.com.br. Lá você pode olhar as fotografias, ver a tirolesa nas cataratas, ler parte dos capítulos, tem pelo menos a abertura de todos os capítulos, são 28 capítulos, ler o prefácio do Pelé, a introdução do Farofa, que é um grande amigo aqui de Curitiba, um historiador das montanhas do mundo, ter uma ideia de como é o livro, e, inclusive, enquanto eu não chego aí em Foz do Iguaçu com o livro, espero que isso aconteça em breve, inclusive é possível a compra do livro pela internet no site obrasilnotopodomundo.com.br. E será uma honra recebê-lo aqui em Foz do Iguaçu quando estiver já disponibilizada a agenda para conferirmos o lançamento físico aqui do livro na cidade. Valdemar Niklevitz, muito obrigado pela sua participação aqui na CBN. Obrigado, Guilherme. Um grande abraço para você, todos os ouvintes da CBN em Foz. E realmente eu espero o mais breve possível estar aí com vocês, levando o livro até vocês. 11:50 aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Essa entrevista com o Valdemar estará disponível daqui a pouquinho no nosso site cbnfoz.com.br. Vamos a um rápido intervalo. Na volta tem a agenda de lazer para este fim de semana aqui na Tríplice Fronteira e também as informações sobre o torneio de arremesso celular que foi adiado, o concurso fotográfico promovido pelo Parque Nacional do Iguaçu e também as alterações no horário do parque para o dia de eleições domingo que vem aqui na fronteira. Estamos apresentando CBN Turismo. Voltamos a apresentar CBN Turismo com Guilherme Wojtkowski. Onze horas e 54 minutos aqui na cidade de Foz do Iguaçu e a 7ª edição do torneio sul-americano de arremesso de celular que aconteceria neste domingo no gramadão de Itaipu foi adiada para o dia 12 de outubro. Segundo a organização do evento, o motivo foi a chuva que atinge a região desde quarta-feira e também a previsão que aponta aí 80% de probabilidade de chuva no domingo. Com a nova data, o torneio aproveita também para homenagear as crianças, já que será no dia 12, Dia das Crianças, e também será utilizada a concha acústica para atividades de recreação. Até quinta-feira já tinham sido arrecadados 2.950 quilos de alimentos na campanha do torneio de arremesso de celular. As doações foram feitas por diversas empresas apoiadoras do evento e terão como destino as instituições sociais de Foz do Iguaçu. E lembrando que para participar do torneio, o participante precisa doar 2 quilos de alimentos e, além do torneio de arremesso de celular, lá no dia 12, acontecerá em paralelo o 6º Mundial de Arremesso de Notebook e o 4º Mutirão de Coleta de Resíduos Eletrônicos, já que o objetivo fundamental dessas competições é chamar a atenção para a necessidade de descarte correto do lixo eletrônico. E quem visita as Cataratas do Iguaçu pode participar também de um concurso fotográfico lançado pelo Parque Nacional do Iguaçu, em homenagem ao Dia Mundial do Turismo, celebrado hoje. A campanha hashtag Cataratas Eu Fui, tudo junto, hashtag Cataratas Eu Fui, tem como objetivo fazer com que as melhores fotos do atrativo tiradas ali no Parque Nacional do Iguaçu e postadas na rede social Instagram com essa identificação possam ser premiadas. Os autores das melhores fotos, das 10 melhores fotos, as fotos com maior número de interações na rede social, receberão prêmios por parte da organização do Parque Nacional do Iguaçu e a participação será do dia 23 de setembro até o dia 28 de outubro. Portanto, você que adora postar fotos no Instagram, não deixe de participar. O regulamento está disponível na página no Facebook e também no próprio Instagram da Cataratas do Iguaçu, que é o @ Cataratas do Iguaçu, tudo junto. E no dia das eleições, dia 5 de outubro, o Parque Nacional do Iguaçu terá um horário de atendimento diferenciado. O atrativo estará aberto para visitação somente das 10 da manhã até as 6 da tarde. A alteração no horário de atendimento visa garantir o direito dos funcionários do parque para que possam votar nas eleições. Se houver votação no segundo turno, o parque atenderá os visitantes no dia 26, também neste mesmo horário, das 10 às 6 da tarde. Outras informações no site cataratasdoiguaçu.com.br. CBN Turismo. E vamos conferir as opções de festas para este sábado nas casas noturnas de Foz do Iguaçu. No Zeppelin Old Bar será uma noite dedicada ao blues com apresentação de 2 grupos no palco do Zeppelin Old Bar. No Balinas Pub, noite 70, 80 e 90 dedicada aos flashbacks. No London Club, especializado em música eletrônica, hoje tem a festa Groove Tech com apresentação de vários DJs. Na Uno Music Hall, uma festa com nome pra lá de inusitado, Tacalipau Fest, a partir então das 10 horas da noite. E no Woods Bar, sertanejo com a dupla João Marcelo e Juliano. Chegamos ao final do CBN Turismo deste sábado, dia 27 de setembro de 2014. O programa que teve os trabalhos técnicos de Wesley Carvalho. Apresentação, Guilherme Wojtkowski. CBN Turismo volta no próximo sábado às 11 horas da manhã. Outras notícias na programação CBN e também no site cbnfoz.com.br.